da minha frente. Quero ser a primeira a provar. Quero provar tudinho. Ei, vocês os dois, não sejam tolos. Não vou começar a roer as casas ou os prédios, pois não? É que eu não sei fazer reparações em construções de chocolate. Popota, Gugas, o Pecinhas tem razão. Esse chocolate não é para se comer. Mas de onde virá tanto chocolate? Bom, se bem me lembro do que nos disse a deusa do universo antes de partir, teríamos que encontrar um rio de chocolate branco. Deveríamos navegá-lo em direção ao sul e quando avistássemos as montanhas de chocolate crocante, estaríamos muito perto dos vulcões de lava. Quer dizer, dos vulcões de chocolate. Não me interpretem mal, mas durante a viagem houvesse tempo para um mergulhinho. Gostava tanto de poder nadar. Não te preocupes, Popota. Com o quinho ao leme, o mais certo é nem teres tempo para vestires um fato de banho. Vais lá, malta! Preparem-se para uma grande viagem. Não é para me gabar, mas acho que desta vez sou o mais indicado para vos transportar. Nunca naveguei em caudais de chocolate, é certo. Mas, se calhar, até é mais saboroso. E a corrente pode ser muito menos turbulenta. Preparados? Levantem as âncoras! E sem as velas!